Romeu 06 ao controle, ajuste no 097, chegada a Mari, desça para 2000, número 2, está seguindo a aeronave da Webjet à frente. Salvador, boa Noite, voo 1643. O 1643, acione identificação. Via Bonfe, desça para 2000, 1097. Via com 1017, 1643. Web 57, eu nomeio, estou autorizado a aproximação e ALS. Autorizado, ALS, 557, nomeio. Estabilizando, Copa Vista, 5716. Chama agora a torre, 1186, Bomboso, web 5716. Amém, obrigado. Boa, torre Salvador, 5716, está estabilizado, baixa a cada distância. check-in. Vai checado. Livre pouso no zero, vento de 130 graus, 07 nós. Ok, o pouso autorizado, 107.3. Autorizado, 606, informaremos estabilizado. No 4 tem identificação, desça, autorizado de chegar na mar, desça mantém 050, ajuste no 097, aguarde procedimento LS X-Ray. 7 para 050, 7 para ajuste, no 4. Com 7 número solo aos 24, libera a direita na minha escuta, prossiga táxi Alfa e Juliette para o portão 10. Direita na sua escuta, Alfa Juliette, portão 10, 7 no meio. Zero meia, chame Tui, 1186, tenha bom pouso. 186, estabilizou agora, obrigado, boa noite. Voo 1143, autorizado, final LS, voo 1143. Fortaleza estabilizado, 1043. Torre Salvador, boa noite, voo no 606, a 1,5 distância. Voo 1006, check trem? Baixo travado. Ele de pulso 00, vento de 120 graus, 7 nós. Gente, livre pouso 1-0 com 1017, gol no 606. Chama agora a torre, 118, decimal 6, tem uma pulso. 86, boa. Boa. Boa no 714, decimal 2000, autorizado final do procedimento ILS. 7 para 2000, autorizado ILS, 1714. Boa 643, cheque trem, continua a aproximação, guarda de pista livre. Na sua escuta, 643. 52, bom dia, sem identificação, desce montanha 050, na chegada Mari, guarde ali a sexo-lei, então 3152. 050, Mari, 3152. Por 606 no solo aos 28, aí liberar a direita. Vai seguir o 737 da WebJet. Chama pelo ingresso do Pátio 1, 1006. Direita atrás do Web, chama para o Pátio 1, gol 1006. Web 57 no meio, condições de agilizar o táxi, confirme. Aqui, por gentileza, agiliza o táxi. Agiliza, 1706. Externo e baixo travado, bom 643. Ficha liberada, livre pouso 120 graus 05 nós. No 643. Livre pouso, bom 643. bate o gol no 606. 606, ingresse para ponte 05. Ponte 5, 606. O solo 32, libere à direita, na minha escuta, chame para ingresso do pátio 1. Direita, sua escuta, vai reportar o ingresso do pátio 1 no gol no 643. Sete no quatro, chame passando externo, trem baixar travado. Na porta lá externo.